para matar a saudade. Um dia pensei cantar o fado canção bizarra. Hoje confesso a verdade, já não consigo passar sem ouvir uma guitarra. Na verdade, já não consigo passar sem ouvir uma guitarra. Passo o tempo a recordar a fanistagem de outrora e revivendo o passado. Gosto do fado cantar, não como se canta agora, mas como ele era cantado. Gosto do fado cantar, não como se canta agora, mas como ele era cantado de noite e dia. Esta estranha melodia, meu coração extasia. Portuguesa.